Boa noite, bem-vindos a mais um Antena News. A lista de espera para exames no Serviço Nacional de Saúde aumentou. Há aproximadamente 19 mil pessoas à espera para fazer exames médicos. O funeral de Kim Jong-il realizou-se hoje em Pyongyang, na Coreia do Norte. As exéquias só terminam amanhã, ao meio-dia, com 3 minutos de silêncio em honra do antigo grande líder. O sorteio da Taça de Portugal aconteceu hoje. O Sporting vai defrontar o Nacional da Madeira e a Académica, o Oliveirense. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento é o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento, todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Ficaram feridas numa ravina em Porto Alegre ontem à tarde. 3 faziam parte de uma atividade radical e 2 eram bombeiros que ficaram feridos quando os tentavam ajudar. 2 dos jovens encontravam-se já em hipotermia quando os bombeiros chegaram ao local. Foi necessário um helicóptero Kamov para conseguir retirar as vítimas, porque o local era apertado e de muito difícil acesso. Um dos bombeiros fraturou o maxilar e o outro ficou com ferimentos ligeiros. Além do helicóptero, estiveram envolvidos 24 bombeiros e médicos do INEM. A lista de espera para exames no Serviço Nacional de Saúde aumentou. A espera é agora de 106 dias, ou 3 meses e meio. Este aumento do tempo de espera acontece depois do governo ter proibido os hospitais públicos de recorrerem a clínicas privadas para fazer os exames médicos. Existem aproximadamente 19 mil pessoas à espera para fazerem exames médicos. O movimento dos utentes do Serviço Nacional de Saúde já se pronunciou sobre estes números e afirma que isto é uma derrota para o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, e um prejuízo para os utentes e para o país. O Ministério da Saúde já fez saber, no entanto, que nenhum exame urgente fica à espera. O bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, diz que este aumento do tempo de espera para a realização de exames complementares é inevitável, face à portaria do Governo que proíbe o serviço público de recorrer ao privado para efetuar exames. O bastonário espera agora que o Ministério resolva o problema. 10 corporações de Sintra e Amadora vão deixar de transportar doentes não urgentes a partir de dia 4 de janeiro. As taxas que estes serviços têm fazem agora com que os bombeiros recebam menos por cada serviço, o que leva a que muitas corporações estejam já à beira da falência. Antes, algumas corporações faturavam 24 mil euros por mês, só em transportes de doentes, e neste momento apenas faturam 7 mil, numa diminuição de 70% deste serviço. Algumas corporações podem ser obrigadas a despedir bombeiros. O Ministro da Saúde está preocupado com a possibilidade dos bombeiros deixarem de transportar doentes não urgentes. Paulo Macedo diz que as preocupações das corporações se inserem dentro de um conjunto de problemas com que os fornecedores do Serviço Nacional de Saúde se confrontam, porque o Estado não consegue dar resposta a tudo. 125 trabalhadores da TNC, a Transportadora Nacional de Camionagem, vão mesmo ficar sem emprego. Os credores da empresa de transportes votaram pela sua liquidação e os trabalhadores esgotaram as hipóteses de conservarem os postos de trabalho. O Sindicato dos Maquinistas vai manter a greve prevista para dia 1 de janeiro, porque, segundo os sindicalistas, o presidente da empresa não apareceu. A CP garante, no entanto, que um dos administradores da empresa de transportes estava presente na reunião. A greve mantém-se, com os maquinistas a justificarem mais um protesto com o levantamento de processos disciplinares aos trabalhadores grevistas. Os comerciantes da Baixa do Porto vão reunir amanhã com a Câmara para discutirem a não renovação das licenças das esplanadas na zona histórica da cidade. A autarquia não renovou as licenças e alguns comerciantes receberam mesmo um pedido de demolição das infraestruturas das esplanadas, construídas há menos de um ano e cujo investimento ainda está a ser pago pelos respectivos donos. A venda de alarmes, portas blindadas e cofres está a aumentar. Os assaltos cada vez mais frequentes a moradias, mesmo dentro de condomínios privados, levam os proprietários a comprar sistemas de vigilância e a reforçar a segurança na habitação. Alguns contratam mesmo equipas de vigilância. A venda de raspadinhas duplicou. A culpa é da crise que leva ao aumento dos jogos de sorte numa tentativa dos portugueses conseguirem algum dinheiro extra. Este Natal os portugueses compraram menos e produtos mais baratos. Houve uma queda de 6,6% só nos pagamentos por multibanco. Ao todo, os portugueses gastaram 500 mil milhões de euros, menos 224 milhões do que em 2010. Os levantamentos no multibanco caíram 1,3%. Os madeirenses vão pagar mais 160 milhões de euros no próximo ano. Alberto João Jardim já anunciou as medidas de austeridade presentes no plano de ajustamento para a Madeira. Os aumentos de IRS e IRC já foram anunciados e os gastos com educação, saúde e obras públicas vão ser cortados. O funeral de Kim Jong-il já se realizou. Esta manhã, o cortejo passou pelas principais avenidas de Pyongyang e percorreu cerca de 40 quilómetros. Ao longo de todo o caminho, a televisão do regime transmitiu toda a cerimónia, onde se via muitos coreanos a chorar e a lamentar a morte do grande líder. As exéquias ficam concluídas amanhã, quando se cumprirem 3 minutos de silêncio em sua memória, ao meio-dia em ponto. O sorteio da Taça de Portugal realizou-se esta tarde. O Sporting vai receber o Nacional da Madeira e a Académica joga contra o Oliveirense. Ambas as partidas da primeira mão das meias finais jogam-se a 11 de janeiro. A segunda fase das meias finais realiza-se a 8 de fevereiro. Foi mais um Antena News. De seguida fique com Jukebox com Vítor Ferreira. Boa noite.